Salvador, bom dia, é o Gol, Golfes, São Quebec. Termina a torre 118-3. Salvador, bom dia. É o Gol, Golfe São Quebec. Golfe São Quebec, chame na torre 1-8-3. Ok, gente, grato. Corrige, 18-6. Ok, gente. Salvador, é o Gol, Golfe Tango Quebec. Golfe Tango Quebec, prossiga. Golfe Tango Quebec, senhor, solicita autorização de reboque da área remota para o pátio 1, finger número 9. Está autorizado, mantém minha escuta e informa no término. Golfe Tango Quebec.